sol quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela e fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Você pode participar desta pedida. Envie para nós uma cartinha colocando no envelope da mesma Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13-1566, 590, São Carlos, São Paulo. Mas vamos com música. Ele reside aqui em São Carlos e ele é nosso gentil ouvinte e ele gostaria de ouvir, em arranjo do Zacarias Nelson Gonçalves, nesta gravação que é original desta pedida sonora, do pernambucano Capiba Nelson Gonçalves em Maria Bethânia, gravação autêntica e original. Gilberto Alves, quantas saudades, quanto talento! Gilberto Alves, também nosso coreto imaginário, canta do acordeonista Antenógene Silva o seu grande sucesso Santa Terezinha. Tudo isso para ele que reside aqui em São Carlos, o Sr. Lauro Caldas Filho conosco nesta manhã. Francisco Alves em arranjo Lírio Panicali, destacando o conjunto vocal As Três Marias, em adaptação do Haroldo Barbosa, melodia mundialmente conhecida Céu Cor-de-Rosa. Betânia, tu és para mim a senhora do engenho. Em sonho te vejo, Maria Betânia, és tudo que eu tenho. Quanta tristeza sinto no peito, só em pensar o meu sonho está desfeito. Maria Bethânia, tu sentes saudade de tudo bem ser. Porém também sinto saudades do beijo que nunca te dei. Beijo que vive com esplendor lábios meus para aumentar a minha dor. Maria Bethânia, te lembras ainda daquele São João? As minhas palavras caíram bem dentro do teu coração. Tu me olhas com emoção e sem querer pus minha mão em tua mão. Maria Bethânia, eu nunca pensei acabar tudo assim. Maria Bethânia, por Deus eu te peço, tem pena de mim. Hoje confesso, com dissabor, que não sabia, nem conhecia o amor. Thank you.

Se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela está conosco ouvindo esta pedida sonora. Vamos nós com música nesta manhã. Nós vamos atender esta cartinha que vem da cidade de Araraquara. Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele reside na Avenida Espanha, lá em Araraquara, morada do senhor Carlos Alberto Maia, conosco. Ele diz em sua cartinha que ele é um dos maiores fãs das composições do bom baiano Dorival Caymmi. Tem bom gosto, hein, senhor Carlos Alberto Maia? Para ele, Dorival Caymmi, assinando Edi Polo, com sua voz diferenciada e bonita, canta O Mar. Caymmi ainda assina Roberto Silva, o príncipe dos sambistas. Roberto Silva, em arranjo do Pachequinho, a composição Marina. Tudo isso para ele que reside na Morada do Sol, Sr. Carlos, ou melhor, é Carlos Alberto Maia conosco. Orlando Teixeira com seu conjunto e seus músicos. Orlando Teixeira também canta do bom baiano Dorival Caymmi, a composição que foi grande sucesso na década de 40, Peguei um Ita no Norte. Da pesca saía no barco, 6 horas da tarde, só vinha na hora do sol raiar. Todos gostavam de Pedro, e mais do que todos, Rosinha de Chica, a mais bonitinha e mais bem feitinha de todas as mocinhas lá do arraial. Pedro saiu no seu barco, 6 horas da tarde, passou toda a noite, não veio na hora do sol raiar. Eram com o corpo de Pedro jogado na praia, ruído de peixe, sem barco, sem nada, num canto bem longe lá do arraial. Pobre Rosinha de Chica, que era bonita, agora parece que endoideceu. Vive na beira da praia, olhando pras ondas, rondando, andando, dizendo baixinho, morreu, morreu, morreu, morreu. Oh.

Corre um boato aqui onde o que você curte a Era de Ouro do Rádio, ouvindo todos os domingos pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, da 40, 50 e 60. Mas agora nós vamos atender... Antes o nosso intervalo, né, Juninho? Positivo? Então vamos a ele. E na volta estarão conosco Elisete Silvio Caldas, Noite Ilustrada e Nelson Gonçalves.